Laro Yeshu. Oração longa só em casa de espírito ortodoxo. Adoram orações longas. Eu ainda preciso treinar um pouco minha paciência. Eu não sou perfeito, mas estou aprendendo. Por isso que me chamaram para esse trabalho. Meu nome é Exu José Caveira. Porque como eu não tenho paciência, e isso não é uma virtude, mas foi usada para acabar com a farra rapidamente, sem demora, porque eu também não gosto de trambiqueiro, não gosto de gente hipócrita, nem mentirosa, que passa os outros para trás, que engana, como esses espíritos que estavam no Vale dos Arrependidos, na hora de aplicar. Trambicagem é muito fácil. É fácil ser trambiqueiro, ter lábia, usar o seu magnetismo, seu poder de convencimento, são grandes vendedores. Enganaram muita gente. Enquanto está aqui na dimensão física, está tudo maravilhoso. Está tudo lindo. Um vento fresco, piscina, churrasco, cerveja à vontade, cachaça, uísque, energético, baladas, festas, o bolso cheio, cheio do dinheiro da trambicagem, da mentira, da enganação, dinheiro sujo. Enganadores. Só que aí, um dia, a casa cai. A casa cai. E por uma forma ou outra, acontece o desencarne. Porque esse é o destino de criminosos. Mas nem sempre é a lei. Nem sempre a justiça do lado positivo. Também existem brigas, disputas de territórios entre eles mesmos. Às vezes a ganância fala mais alto. A ganância começa a falar muito alto, porque começa a se ganhar muito. Se invade o território de outros. Se adquire as vítimas de outros. E a cobrança vem entre eles mesmos. Eles se matam. Os criminosos também se matam. Ou o exagero está muito grande. Está muito grande. E aí? A ordem vem dos tribunais do karma. E a ordem vem do alto. A ordem vem do Mestre, vem do Cristo. E aí, para quem vem a ordem? Para os embaixadores dele, para os seus soldados, seus sentinelas, a justiça divina. E eu faço parte dela, porque eles não querem santos nem anjos. Porque é difícil para os anjos entrarem em certas regiões por causa do descenso vibratório. Mas para nós, os Exus, é muito fácil. Nós adquirimos imunidade energética adentrando esses lugares. E apesar de não sermos perfeitos, nós somos justiça. Nós estamos do lado do bem. A ordem veio. E o karma expiatório chegou. E nós ativamos os karmas expiatórios com muito prazer, com muita alegria, porque eu adoro fazer justiça. E já queríamos antes, mas não podemos fazer nada se a ordem não vem do alto. Muitos desses desencarnados que estavam nesse vale dos arrependidos, os quais foram resgatados hoje, o vale está vazio, dona. Todos eles passaram pelos médiuns da casa, por quem tinham que passar, inclusive por você. Você sabia disso? Nem sempre é necessário incorporação. Você foi muito usada hoje e nem percebeu. Todos os médiuns foram, inclusive o ectoplasma até dos visitantes. Todos são instrumentos, todos são médiuns. Então todos é que hoje fizeram uma grande caridade. Os médiuns e os amigos convidados, que também são médiuns, mesmo sem sentirem. Karmas expiatórios foram ativados e houveram criminosos, estelionatários, enganadores, que tiveram maus súbitos, infartaram de repente, ou tiveram um aneurisma, um derrame, ou foram atropelados, ou uma bala perdida. Não importa, nada é por acaso. Tudo tem um propósito divino. E após os seus desencarnes, quando acordaram, se viram num lugar diferente, num lugar sombrio, com muita lama, vermes, um lugar quente, difícil de respirar, com demônios, com seres com aparência demoníaca, uns atolados na lama, da cintura para baixo, outros dentro da lama, por inteiro, sem respirar, engolindo lama e sem morrer, sem perder a consciência, sem ar, puxando ar e não conseguindo respirar. Se puxava ar e se engolia lama. Se queria morrer, se queria perder a consciência, e não conseguiam. Uns cometeram mais crimes, outros menos. E o remédio vem na dose certa. Uns recebem um remédio mais amargo, outros um pouco menos. Esses que estavam com o seu corpo astral totalmente atolado na lama, engolindo lama, querendo respirar e não consegue, querendo perder a consciência, querendo morrer e não consegue porque já está morto, esses receberam o remédio mais amargo, porque usaram a lábia, a língua, as ideias para enganar. E se viram nesta situação, acordaram nesta dimensão, onde o sofrimento foi imenso por muito tempo. Mas precisaram expurgar, mesmo tendo se arrependido, porque quando chegaram nessa dimensão, se arrependeram rapidamente. É só assim que o humano da Terra aprende, não é? Precisa acontecer algo drástico. Precisa acontecer algo forte, doído, muito doído, para poder se arrepender, para aprender, para entrar no caminho. Tem que ser na dor. É difícil achar alguém que entra no caminho, no amor, nesse mundo. Então, foi na dor, porque a morte do corpo físico não doeu nada. O que doeu foi se deparar naquela dimensão, querer morrer e não conseguir, pedir ajuda, gritar e não ver ninguém, só ver demônios serem agredidos, vampirizados, comido por vermes, várias partes do seu corpo astral sendo comida por vermes, e se reconstruir, e o verme come de novo, e o corpo astral se reconstrói, e o verme come de novo, e seres demoníacos vêm e arrancam a língua, e a língua cresce de novo, e eles arrancam a língua e ela cresce de novo. Aqueles que estavam cobertos da lama somente da cintura para baixo, não pensem que eles estavam respirando um ar puro, porque quando eles respiravam, esse ar queimava a garganta por dentro, queimava tudo, fora os seres demoníacos que viam com pares cheios de fezes, lama e vermes, e enfiavam goela abaixo. E isso, eles ficaram alguns por anos, outros meses, outros décadas, dependendo da gravidade de cada crime e da quantidade de crime e do tempo o qual foi praticado o crime. Tudo na medida. A justiça divina faz tudo na medida. Nem mais, nem menos. Até que chegou a hora de serem resgatados. E foi aqui, nessa casa, através de vocês todos, e o Vale dos Arrependidos está vazio. Mas será que ele permanecerá vazio, dona? Acabaram os trambiqueiros na Terra? Acabaram os estelionatários na Terra? Acabaram? Ele vai encher de novo. E rapidamente outro espírito das trevas, maiorais, tomarão conta do lugar. E a espiritualidade maior vai permitir. Porque até espíritos das trevas são usados para que seja aplicada a lei. Deus usa o mal para fazer o bem. É claro que eles responderão perante a justiça divina, porque ai de quem vier a maldição. Ai de quem. Só que, será que algum enganador, estelionatário, alguém que tenha lábia para fazer o mal, vai ver esse vídeo? E se ver, será que vai acreditar? E se acreditar, será que vai parar de cometer os crimes? Vai se arrepender? É melhor se arrepender na carne. Mas tem que ser sincero. Tem que mudar a vida da água para o vinho. Muitos ainda têm tempo de não ir para lá. Dá tempo para se consertar aqui. Mas muitos não vão acreditar, porque Exu não existe, plano espiritual não existe, morreu, acabou, o cérebro e o coração pararam, acabou. Exu é demônio, Exu é capeta, ou esse idiota que está aqui é um esquizofrênico. Está ensinando. Ele quer aparecer. Ele quer like. Ele quer fama. é um palhaço de picadeiro. Isto é um anátema. Ou será que é antidoutrinário? Aguarde o desencarne, porque um dia a morte chega. E para onde a sua alma vai? Para onde você escolheu ir? Porque parece estar tudo bem. O bolso tá cheio. Os negócios estão indo bem. Tá correndo tudo bem. Será que quando um karma expiatório é ativado e vem o desencarne, será que isso é o castigo? Ou será que isso é só o começo? Porque a morte é só a abertura de uma porta. Só isso. Morrer não dói. É só a abertura de uma porta. A dor virá quando se acordar em determinado lugar. Em verdadeira. No verdadeiro inferno. É difícil acreditar porque eu olho para lá, olho para cá, eu não vejo espíritos. Não é assim que o humano fala? Eu não vejo. Cadê eles? Vocês só vão ver espíritos quando se aproximarem mais de Deus. Quanto mais se aproximarem mais da realidade espiritual, quanto mais se aproximarem de Deus, aí sim ficará mais fácil ver espíritos. Quanto mais se espiritualizarem, quanto mais se desmaterializarem, quanto mais se reformarem internamente, não por obrigação, mas por querer. Será que se quer? Ou será que se reforma internamente pelo medo? O medo é um bom ingrediente. Mas Deus enxerga com muito mais alegria e felicidade quando se quer mudar de coração, sem medo, porque quer. Porque quer se elevar, porque quer evoluir, porque não aguenta mais repetir os mesmos erros, porque não aguenta mais estar em planetas atrasados, primitivos de provas e expiações, e ser degredado, porque muitos dos que estão aqui na Terra já foram degredados várias vezes e estão sendo degredados de novo. Porque insistem em permanecer no mal. Porque gostam do mal. Por que que vocês acham que magos negros e dragões estão aqui na Terra junto com vocês? Vocês estão juntos por sintonia. Tudo no universo obedece uma sintonia. Tudo. Missionários... muito poucos. Jesus, quando estava encarnado aqui, ele estava aqui por sintonia com a humanidade daqui e com os espíritos daqui? Não. Ele veio como missionário, assim como outros. Esse vale rapidamente vai se encher de novo. Mas vai chegar uma hora em que ele não vai se encher mais. Porque esses espíritos não encarnam mais aqui na Terra. Nem os que foram resgatados e nem os maiorais do local. Será que tem um espírito aqui, rapaz? Tem um espírito nele? Mas... esse espírito tá muito carioca. A voz mudou, mas o sotaque continua o mesmo. Será que existem idiotas, boçais e retardados que fazem esse tipo de comentário? Isso mostra a ignorância imensa, o julgamento e a falta do conhecimento. Mas para eu criticar algo, falar mal de algo, primeiro eu tenho que saber sobre aquele algo. Criticar algo sem ter o conhecimento daquilo é uma grande idiotice. Eu tirei a consciência dele, ele está te vendo. Nós estamos te vendo juntos. Mas eu não estou te vendo pelos olhos dele. Porque eu sou desencarnado. Eu não enxergo pelos meus dois olhos. Eu enxergo por todo o meu perispírito, como se eu tivesse 1000 olhos. Por isso, eu vejo você. Mas ao mesmo tempo que eu vejo você, eu vejo lá. Eu vejo cá. Eu vejo aqui. Eu vejo atrás. Será que alguém sabe disso? Esse é o ser humano da Terra. Porque não existe só o Vale dos Arrependidos. Existem vários outros vales. Para cada paixão, para cada chaga. Quando não houver mais chagas, quando não houver mais paixões, o umbral fica vazio, porque não há mais sintonia. E quando se desencarnar, só se vai para cima, não para baixo. Estou falando de uma forma fácil. Porque não é assim, cima e embaixo. Pode ser para um lado ou para o outro. E uma dimensão aberta para um lado pode ser uma dimensão elevadíssima. Nem sempre é para cima. Só se fala assim para que se possa ser entendido. Quando não houver mais paixões, nem chagas. Quando não houver mais inveja. Quando não houver mais orgulho. Quando não houver mais soberba, quando não houver mais mentira, quando não houver mais roubo, furto, assassinato, estupro, corrupção. Quando não houver mais nada disso, fofoca, maldizer, julgamento, violência, agressividade, impaciência, intolerância. Quando não houver mais isso, e só houver amor, fraternidade, mansidão, tolerância, amizade, resiliência. Quando só houver isso, as dimensões baixas, de baixa vibração, de baixo teor vibratório, elas estarão lá, mas estarão vazias. E até mesmo o umbral vai ter outra vibração, porque se a humanidade eleva sua frequência, até a frequência do umbral daquele planeta muda. Porque imagine, vamos imaginar o planeta Júpiter, onde a humanidade lá é muito mais evoluída, rapaz. Lá existe umbral, mas será que o umbral lá é cheio de espíritos sofredores? Será que tem espíritos no umbral de lá? Se vocês entrarem no umbral mais denso de Júpiter, vocês não vão querer sair, porque vai parecer o céu. Porque a humanidade lá vibra numa outra frequência. E até o umbral deles é de uma frequência elevada, de tão alta que é a frequência deles. Imagine então como não é uma dimensão elevada deles. Imagine. Se um de vocês forem para lá e retornar para a Terra, é melhor que se tire toda a sua lembrança, porque você vai entrar numa profunda depressão. Porque você vai querer voltar. Por isso, muitos espíritos de planetas onde a humanidade é muito evoluída em relação à Terra, quando encarnam aqui, mesmo havendo esquecimento, muitos desses ficam tristes, querem voltar para algum lugar que não sabe qual é. Sente saudade de algo, mas não sabe o que. Olha para as pessoas e se sente um peixe fora d'água. E diz: eu não pertenço a esses irmãos, eu os amo, mas eles não são os meus. O que eu estou fazendo aqui? Mesmo com essa matéria densa, mesmo encarnado nessa matéria bruta, grosseira. E é exatamente por isso que a humanidade da Terra não vê espíritos. Porque os seus corpos astrais, por mais materializados que sejam, é sutil em relação a esta matéria densa que o espírito deste rapaz habita e o de todos vocês. Vocês não vão ver espíritos. Porque a matéria ofusca todas as suas faculdades psíquicas, parapsíquicas, paranormais, mediúnicas. Mas uns têm mediunidade mais aflorada, outros menos, outros muito aflorada, pois eu digo que mesmo com mediunidade extremamente aflorada, se vê muito pouco. Não achem vocês que os médiuns veem tudo. Não agem. Por que que tem algumas pessoas que quando pegam uma doença e ficam, vamos supor que essa doença esteja mediana, não precisa estar grave, mediana, ou até mesmo um pouco mais fraca. Certas pessoas que têm uma sensibilidade maior começam a ter uma percepção maior do plano espiritual. Ficam mais sensíveis, sentem mais o plano espiritual. Mas, se esta pessoa estiver numa frequência ruim, ela não vai sentir coisas muito boas, porque o que está ao redor dela não é lá muito bom. Mas se essa pessoa estiver na reforma íntima, se ela estiver se reformando internamente e ela fica doente de repente, e as suas percepções, a sua sensibilidade aumenta, ela vai sentir coisas muito boas e ela vai querer até ir embora, vai vir até uma vontade de desencarnar. Por quê? Porque a doença faz com que os laços que prendem o seu espírito ao seu corpo se afrouxem mais, não se soltam, mas se afrouxam. E isso faz com que você tenha uma certa liberdade espiritual. E isso faz com que você sinta o que está tudo ao seu redor. Foi assim o que aconteceu com esse rapaz quando ele pegou esse vírus que está solto por aí. Que foi exatamente quando o caboclo, aquele caboclo, Tupã, que é um espírito evoluidíssimo, foi fácil para o caboclo canalizar com ele. Por que foi fácil? Porque quando ele estava doente, ele se desprendeu mais do seu corpo físico. Se desprendendo mais do seu corpo físico, a sua natureza, a sua essência espiritual falou mais alto. Você percebeu que ele ficou mais manso? Assim é o espírito dele. Não houve tanta influência dos hormônios. A sua frequência elevou ainda mais. Ficou fácil dele entrar em sintonia com o caboclo Tupã. E ele canalizou com o caboclo Tupã, mas não foi gravado. Porque ele estava em casa com a Sabrina e você estava no telefone, no Viva Voz. Não foi isso? E o caboclo Tupã trouxe uma mensagem linda através do Pedro, mas só ficou entre vocês. Porque aqui acontece muita coisa que não está registrado ali. Inclusive coisas que muitos diriam ser impossível. se acontecesse, muitos ortodoxos diriam ser antidoutrinário. Ou o médium está muito mal assistido. E muitos iriam querer orar por ele, porque ele está sendo enganado. Ou será que ele está sendo fascinado? Ou pior, será que chegou à subjugação? Isso mostra o quanto esta humanidade é atrasada. Porque quando um espírito muito evoluído encarna na Terra como missionário, com uma missão, por que que ele toma tanta pancada até se estabelecer, até ele ser reconhecido? Por que que ele toma tanta pancada? Por causa da humanidade. É a humanidade que dá pancada nele. Por causa da descrença, do julgamento, da inveja. Da inveja. Muitos tinham inveja de Jesus Cristo. Mas não era só dele. Muitos tinham inveja de Eurípides, de Bezerra, de Chico Xavier. Muitos tinham inveja de João Batista, de Elias, de Samuel, Jeremias. Muitos têm inveja da Sônia. Você sabia disso? Muitos têm inveja de você por causa da sua evolução, por causa da sua conduta. Sabe por que eles têm inveja? Porque eles não conseguem ser como você. E o invejoso que não consegue ser ou não consegue ter aquilo, ele quer destruir. Já que não é meu, então eu vou destruir. Assim é o invejoso. E muitos têm inveja de muitos aqui. Você sabe que você é invejada por você ser quem você é. Você sabe do que eu estou falando. O rapaz não sabe. Mas eu sei. Você é invejada. Invejada. Porque você é amor. Você sabe que você é amor. E eles não conseguem amar como você. Esse é o humano da Terra. Mas isso já vem se repetindo há milênios, não é? Esses que foram resgatados aqui, foi lindo, não foi? Foi maravilhoso, foi uma grande caridade. Vamos supor que você fosse Deus e desse mais uma chance para eles reencarnarem aqui na Terra. Pois eu digo que pelo menos 95% deles fariam tudo de novo. E Deus sabe disso. Por isso eles foram deportados. Eles já estão sendo preparados para ir embora. É por isso que foi mostrado para o Pedro em sonho. Hoje é domingo? Que dia é hoje? 29 de agosto de 2021, do tempo da Terra. Domingo? Diminua mais alguns dias, vá para sexta-feira. Se domingo é 29, sexta-feira é dia 27. Foi mostrado em sonho para o Pedro, contigo. Não foi um desdobramento, foi um sonho. Que um Exu incorporava nele e falava contigo que você estava muito preocupada. Porque você estava percebendo que muitos não tinham condições de permanecer encarnando na Terra neste momento, o qual o planeta está atingindo. Ela estava preocupada no sonho, e você está. E o Exu incorporado nele disse para você não orar e nem querer contar quantos iriam embora da Terra, que era melhor você orar para os que vão ficar, para eles permanecerem no caminho, porque eles não são perfeitos, mas estão se reformando com sinceridade. Mas pode cair. Então o Exu pediu para você orar para os que vão ficar, para os que têm grandes chances de permanecer, porque os que vão embora eram quase todos. Eram muitos. Poucos iriam ficar. Muito poucos. Infelizmente. Foi Deus que fez isso? Não. É escolha. Qual escolha? Permanecer no mal. Continuar sendo mal. Continuar invejando, julgando, roubando, se corrompendo, mentindo, sendo agressivo, impaciente, intolerante, maldoso. Quer continuar sendo fofoqueiro? Quer continuar falando mal do outro? Quer continuar sendo trambiqueiro? Estelionatário? Viciado? Será que beber cerveja é normal? Será que em Sirius existe um bar onde todo mundo enche a cara? Será? Será que tem funk com palavras promíscuas? Com palavrões em Sirius? Vamos expandir. Vamos botar a cabeça para raciocinar. Vocês são inteligentes. Vocês não são burros. A maioria do que acontece aqui na Terra não é regra. É exceção. Não sigam a maioria. Deixa chamar vocês de louco. Muitos desses que chamam aqueles que estão num caminho bom de loucos vão pro inferno. Exu falando inferno? Inferno, umbral, dimensões baixas, de baixa vibração, é tudo a mesma coisa, só muda o nome. E aqueles que foram escarnecidos e chamados de loucos, fanáticos, exagerados, estão em nosso lar. Estão em Aruanda, estão em Vitória Régia, ou estão em dimensões até mais alta. Tem os que não estão nem em colônias, estão em arte e cultura. Em dimensões superiores. Tem outros que estão recebendo o presente de encarnar em planetas mais evolvidos, mais evoluídos, onde a humanidade é mais evoluída. Tem gente que está recebendo o presente de encarnar em Vênus ou em Marte, quem sabe Júpiter. E eu estou falando deste sistema solar, porque existem outros planetas e outros sistemas, outras constelações e até mesmo outras galáxias que vocês nem imaginam existir e nem imaginam como é que é a forma de vida deles. Planeta Terra, me desculpem, é escória da galáxia. Não sejam escória, façam a diferença. Estejam aqui, mas não sejam daqui. Sejam de cima. Façam com que aqui seja apenas uma temporada. Um pequeno pesadelo, o qual você vai acordar. E vai ficar aliviado porque foi só um pesadelo. Porque vai acordar num lugar muito melhor. Porque vocês estão dormindo. Vocês estão cegos na carne. Vocês estão dormindo. E eu digo que se eu tivesse encarnado, eu estaria na mesma situação. E eu digo que eu estaria pior do que muitos dos que estão aqui. Porque eu não sou nenhum Deus. E eu não sou nenhum espírito extremamente evoluído. Eu ia precisar de alguém que fosse colocado no meu caminho para me colocar no caminho. Porque eu não sou nenhum Jesus Cristo. Eu não sou nenhum Chico Xavier, nenhum Bezerra de Menezes. Eu estou longe disso. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Porque dando esse conselho para vocês, eu evoluo. Eu quito débitos. Eu transcendo. Eu cresço. Eu subo. E eu quero isso. Eu quero crescer junto com vocês. Vamos crescer juntos? A maior alegria do céu é ver o inferno vazio. Jesus Cristo, Bezerra de Menezes, todos esses que muitos espíritas veneram, eles não querem esse degredo. Eles choram, eles amam. Eles querem que vocês permaneçam aqui na Terra ou vão para um lugar melhor. Porque, para muitos, é um presentaço continuar na Terra. Então, é melhor mudar. Porque essas coisas existem. Existem médiuns, sim, com clarividência exacerbada, bem ostensiva. Existem. E nesse tempo, a espiritualidade, no momento certo, vai abrir a visão de muitos médiuns por aí. Abrir de uma forma mais ampla, para que a realidade seja trazida para a maioria que está cega e surda. Mas é triste eu dizer que muitos vão continuar sem acreditar, vão zombar, escarnecer. Muitos desses vão canalizar e incorporar espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, mas peraí. Um médium vai incorporar alguém encarnado? Não. Ele vai canalizar um ser encarnado. Porque isso é possível. Um ser encarnado de outro planeta. Ele pode canalizar num médium encarnado na Terra. E um encarnado pode incorporar num médium encarnado. O encarnado desdobra. O seu corpo físico dorme. Ele desdobra. E ele incorpora em um médium encarnado, ele é espírito. Ele só está desprendido do corpo físico. Apóstolo Pedro, encarnado como Maicon, quando Maicon dorme, Pedro, quando Maicon dorme, o espírito de Maicon sai do corpo, acessa sua encarnação como Pedro, e vai dar instruções para médiuns encarnados na Terra. Então, Maicon pode ser um mentor de algum médium ou vários médiuns encarnados na Terra. Como Pedro, é só acessar o seu corpo mental inferior, ir direto no registro kármico, no registro akáshico, o qual você encarnou como Pedro. Você pega a sua personalidade como Pedro, desprendido do seu corpo físico atual, e você vai para outros lugares, até mesmo pregar, instruir, orientar médiuns. É assim que funciona. Tá explicado? Jesus Cristo se desprendia do corpo quando ele dormia. Seu corpo físico, como Jesus, dormia. E Sananda Kumara, o nome do seu espírito, saía do seu corpo e ia para o outro lado do mundo para pregar. Mas esperem, ele estava em espírito. Como as pessoas enxergavam ele? Ele, Jesus, ele conhece técnicas. Ele tem conhecimento vasto, incompreensível para a humanidade da Terra. Ele absorvia um pouco do ectoplasma de cada um e se materializava e pregava em vários outros lugares pelo mundo. Enquanto dormia, materializado seu espírito em outros lugares. Isso é possível. É só o espírito ter conhecimento, evolução, elevação suficiente para isso. Eu fico por aqui. Eu agradeço a paciência de todos. Eu espero que a nossa mensagem, a minha e a do médium, possa ter acrescentado algo em alguém. E com a luz do nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus, possa mudar vidas. E a mensagem não é só para as pessoas. Antes de ser para as pessoas, ela primeiro é sempre para o médium. Primeiro é para ele, depois é para os outros. Se vocês forem exortados, ele é exortado junto. Porque ele não é perfeito, mas não só ele. Sabrina é, Maria José é, Maicon é, Juliana, Cláudia, Sônia, André. Todos são exortados juntos, porque vocês estão no mesmo barco, não estão? Então todos vão ser exortados juntos, porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos são iguais. Aquele que se sente melhor do que o outro, mesmo que seja só dele se sentir melhor do que o outro, isso já demonstra que ele já não é tão evoluído assim. E algo tem que mudar, mesmo que tenha uma boa evolução. Mesmo que tenha uma boa evolução. Aquele que é humilde mostra sua grandeza pela sua humildade. Da outra face, como eu disse, todo missionário que vem para a Terra leva muita pancada por causa do atraso evolutivo dos seus próprios irmãos. Porque se os seus irmãos não fossem atrasados, ele não levaria pancada. Ele receberia muito amor e carinho. Porque Jesus já se materializou em outros mundos e ele foi recebido com amor, com carinho e festa, alegria. Totalmente diferente daqui, deste planeta, que fica na periferia da galáxia. Vai ser necessário. A pancada tá chegando. A pancada está a caminho. E vai vir direto na face dele. E ele vai ter que dar a outra. E depois a outra. E a outra. E ainda vai perguntar se a pessoa já está satisfeita. Se ela quer bater mais. E vai ter que botar as mãos para trás. E deixar. Nós permitimos que aquela pancada, alguns meses atrás, a pancada a qual quem deu mostrou quem é, deu certo. O teste deu certo. Mostrou quem é. Vocês sabem de quem eu estou falando. A pancada que ele levou, como ele ficou, você sabe como ele ficou. Ela sabe. Ela viu. Você não viu. Na madrugada. Na noite, quando cometeram a estupideza de fazer o que fizeram, sem pensar, se deixando levar pela emoção, pelo ego, pela vaidade, uma atitude impensada, se deixada pela emoção, que ela viu, serviu para mostrar quem são. Quem são? E todos que seguem são. Eles também mostraram quem são. Mas foi feito também para que ele adquirisse uma casca grossa, para que ele adquirisse força para o que vai vir, porque vai vir mais. Porque não vão acreditar no que eu estou falando aqui. E não vão acreditar nem que tem um espírito aqui usando ele. Então vai vir mais. Mas pode vir de uma forma diferente. De uma forma sutil e ao mesmo tempo forte. Porque tem gente que é esperta e não vai querer mostrar a cara assim quem é. Vai fazer o mal de uma forma sábia. Mas vai ser forte. E essa casca grossa que ele adquiriu com a pancada que ele tomou vai fazer com que ele tenha mais força e resistência para aguentar a que está a caminho. E essa pancada vai vir antes de algo imenso que vai acontecer aqui. Porque se esse algo imenso acontecer antes da pancada, a pancada não vai vir. E as pessoas não vão mostrar quem são. Então esse algo grande só vai acontecer depois da pancada. E o algo grande que vai acontecer vai ser um tapa na cara de quem deu a pancada. Mas aí a pancada já foi dada. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e Deus os ilumine. Laroyejo.